Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar nossa devocional, hoje lendo o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 27. Já aviso você que é um capítulo breve, brevíssimo, e que vai destacar os vários escalões do exército de Davi, os líderes da tribo de Israel, o superintendente do rei Davi. Eu, em particular, acredito muito que a gente deve ler a Bíblia inteira. Faz bem ler a Bíblia. E mesmo quando nós estamos lendo biografias, faz muito bem ler a palavra do Senhor. É claro que não se trata, de salmos, provérbios, os evangelhos, as cartas paulinas e tudo mais. É claro que nós não estamos lendo isso, mas é importante ler a palavra como um todo, ouvir a palavra como um todo, tá bem? E é uma oportunidade para você conhecer a palavra na sua inteireza. Então, vamos fazer assim. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, nós faremos essa leitura. Hoje não vou fazer a devocional de abertura. E vou direto para o texto para que fique bem curto mesmo e você não deixe de aproveitar. Mesmo sendo um livro curto, você fica sabendo esses detalhes da história de Israel. Tá bem? Muito bem. Então vamos ler os vários escalões do exército. Primeiro livro de Crônicas 27, estamos quase acabando os vários escalões do exército. Diz assim a palavra: esta é uma relação dos filhos de Israel, chefes de famílias, comandantes de 1.000 e comandantes de 100 homens, oficiais que serviam na supervisão das divisões do exército, que dedicavam-se ao serviço militar mês a mês, durante ano após ano. Cada divisão era formada por um contingente de 24 mil homens. Nós já vemos aqui dois detalhes. Primeiro, a organização do povo de Israel. Segundo, o número 12, que somado a mais 12, dá 24. E o 1.000 aqui é padrão de grandeza, né? Mas no caso, não diz respeito só a padrão de grandeza, mas uma escala dos militares mesmo. Então, organização. Sem organização, nós não vamos a lugar nenhum. E a soma de 24, de 12 mais 12, 24. Você vai ouvir durante todo o capítulo isso. Versículo 2. À frente da primeira divisão, designada para o primeiro mês, estava Yahovan ben Zabdiel, ou Jesuboão, filho de Zabdiel. Ele era um dos filhos de Pérez e chefe da fé de todos os oficiais para o exército para servir durante o primeiro mês do ano. Olha a organização. À frente da divisão do segundo mês foi designado Dodai, descendente de Aui. Miclote era o líder de sua divisão, que contava com 24 mil soldados. Você já sabe, 12 mais 12. O terceiro comandante do exército, destacado para servir durante o terceiro mês do ano, foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe de sua divisão de 24 mil soldados. Esse é aquele Benaia, homem ilustre e corajoso guerreiro, chefe do famoso Batalhão dos 30. Seu filho Amizadab ficou com a responsabilidade de comandar sua visão. Só mais um parentezinho. Então, desde a época de Moisés, você tem a organização dos chefes de 10, os chefes de 100, os chefes de 1000, e aqui nós temos um contingente maior, e esse contingente nós podemos observar nesse capítulo. Versículo 7. O quarto designado para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24 mil soldados em sua divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samut, o israelita. Sua divisão contava também com 24 mil soldados. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Era responsável por uma divisão de 24 mil soldados. O sétimo, para o sétimo mês, foi Elês, de Pelom, descendente de Efraim. Era responsável por uma divisão de 24 mil soldados. O oitavo, designado para o oitavo mês, era Sibecai, de Uzate, da família de Zerá. Era responsável por uma divisão de 24 mil soldados. O nono, designado para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Era responsável por uma divisão de 24 mil soldados. O décimo, designado para o décimo mês, era Marai, de Netofate, da família de Zerá. Era o responsável também por uma divisão de 24 mil soldados. O décimo primeiro, designado para o décimo primeiro mês, era Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Era o responsável por uma divisão de 24 mil soldados. O décimo segundo, designado para o décimo segundo mês, foi Eldai, de Nefotate, da família de Otoniel. Havia igualmente 24 mil homens guerreiros em sua divisão. Irmãos, eu não posso me furtar a dizer a vocês, né? Um exército todo organizado, um exército todo organizado. Se nós queremos alcançar alguma coisa, seja na área, vamos dizer, da infância, do colégio, da faculdade ou de uma empresa, nós precisamos de organização. Sem organização, nós não vamos a lugar algum. Então, esse é um destaque que precisa ser feito. Veja bem a importância desse capítulo para o nosso desenvolvimento. A organização, o método, e tudo mais que representa essa organização. Tudo mais. Se nós queremos estudar, nós temos que organizar o nosso estudo, se queremos educar as nossas crianças, temos que preparar as crianças com planejamento para falar com elas. Se é um idoso, precisamos ter uma estratégia específica. Um dos problemas que nós notamos, de modo geral, aqui não vou especificar, não. Se há um problema que nós notamos, de modo geral, da infância até a idade adulta, é que as pessoas não estão bem preparadas. E por não estar bem preparadas, acabam não desempenhando um ministério a contento, tá bem? Então, se você quer realizar um ministério a contento, é preciso que você esteja organizado, preparado. Muito bem. Os líderes da tribo de Israel, agora, versículo 16. Esses foram os líderes das tribos de Israel, de Rubem, Eliézer, filho de Zicre, de Simeão, Cefatias, filho de Maaca, de Levi, Asabias, filho de Quemuel, de Arão, Zadoque, de Judá, Eliú, irmão de Davi, de Issacar, Onri, filho de Micael, de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias, de Naphtali, Jeremote, filho de Asriel, dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias, da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Davi não fez o recenseamento dos que tinham 20 anos para baixo, porquanto Iavé dissera que multiplicaria o povo de Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não conseguiu concluir o censo, porque a ira divina caiu sobre Israel e o resultado não pôde ser registrado nos apontamentos históricos. Aqui vale a pena mais uma vez destacar a obediência à palavra do Senhor. Queridos, é bom você lembrar que ao leste do Jordão ficaram a tribo de Ruben, a tribo de Manassés e também, me foge agora uma outra tribo, que ficaram ao leste do Jordão, porque era bom para os seus animais. Então, é muito importante que nós tenhamos um planejamento e que nós ouçamos a voz do Senhor. O interesse do cronista por todo Israel fica notório nessa lista de oficiais que foram convocados para liderar as 12 tribos. O número é mantido como 12, ainda que omitido Gade e Azer. Os nomes dos comandantes do exército de Davi são os mesmos da lista dos seus principais guerreiros, juntamente com aqueles que haviam ajudado quando fugira de Saul, e agora se tornaram seus comandantes de confiança no exército regular da nação. A ordem das 12 tribos difere aqui da lista que é apresentada em Gênesis, 1 Crônicas 4 a 7. Gade e Azer não são incluídos, Levi e Arão são separados, embora fossem levitas. Dan aparece em último lugar, o que leva alguns estudiosos à conclusão de que essas tribos se entregaram à idolatria, uma forte probabilidade. No entanto, pensam que o fato esteja ligado a uma tradição hebraica que afirma que o falso Messias descenderia da tribo de Judá, perdão, de Dan e não de Judá, nome que também tem o sentido de serpente. Então, aqui detalhes históricos. Inclusive, Davi mandou fazer o censo, não foi a ordem do Senhor fazer o censo, e eles foram frustrados. Nós temos que seguir a ordem do Senhor, e eu quero repetir uma coisa: sem um planejamento correto e sem a obediência a esse planejamento, nós podemos fazer muitas atividades, mas é necessário obedecer à vontade do Senhor. Preste muita atenção nisso. Os líderes têm que obedecer à vontade do Senhor. Os líderes têm que comandar os seus liderados segundo a vontade do Senhor e não podem, em hipótese alguma, contrariar essa vontade. Bom, como disse a vocês, agora os superintendentes do rei Davi, finalizando esse pequeno capítulo. Os superintendentes do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, era o responsável pelos tesouros do rei, e Jonatas, filho de Uzias, pelos tesouros, campos, cidades, povoados, aldeias e torres de sentinela. Isri, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores do campo que lavravam a terra. Simei, da cidade de Ramá, estava responsável pelos vinicultores e suas vinhas. Zabdi, de Sifá, estava encarregada do vinho que era armazenado em tonéis nas adegas. Baal-Hanã, da cidade de Gederá, era o responsável pelas oliveiras e pelas figueiras bravas cultivadas entre a planície costeira e as montanhas. E Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Repare, tudo tem uma ordem. Sem essa ordem, Israel não teria atingido do norte ao sul, do sul ao norte, no período de Davi. Tudo tem uma ordem, tudo tem uma organização, tudo tem um planejamento. Se nós queremos lograr êxito, precisamos prestar atenção nessa metodologia, nessa organização, nesse planejamento e só fazer aquilo que Deus mandar. Finalizando, versículo 29, Sitrai de Saron estava encarregado do gado que pastava em Saron. Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. Obil, o ismaelita, era encarregado dos camelos. Olha a ordem. E Gedias, da cidade de Meronote, estava encarregado dos jumentos. Jaziz, o agareno, era o responsável pelo manejo das ovelhas. Todos esses eram encarregados de administrar os bens do rei Davi. Jônatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Ele e Jeiel, filho de Acumani, serviam aos filhos do rei. Aitofel, antes de acontecer todo o erro de Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Menaia, e por Abiatar. Joabe era o general dos exércitos do rei. Eu deixo como tarefa a você dar uma verificada quais são as tribos que ficaram aquém do Jordão. Não atravessaram, senão os homens, para a conquista da terra prometida. Não atravessaram. E deixo também a informação de que Menassê, ou Manassés, metade da tribo ficou a leste do Jordão e metade da tribo ficou a oeste do Jordão. Então, essa é uma curiosidade histórica, tá bem? Que Deus abençoe você. Eu espero que essa palavra, nos chamando à organização, só possa edificar as nossas vidas, e edificando as nossas vidas, nós façamos aquilo que é da vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Amém.